está entrando no ar. Um programa dedicado a você, jovem da emissora da Fraternidade. Espaço Jovem. Coordenação Marcos Leite. Apresentação Marcos Leite e equipe. Olá, galera do Espaço Jovem. Muito boa tarde. Eu sou Marcos Leite. Boa tarde, Lízia Nascimento. E vamos chegar juntinho até as 3 da tarde. Boa tarde, galera do Espaço Jovem. Eu sou Gustavo Rezende. E aí, meus amigos, firmes e fortes? Firmes e fortes e corridos também. É verdade. Você, Guga? É, firmes e fortes, né? Teve feriado aí, pois deu pra é. Dar uma descansada. No caso do Marcos, talvez nem tanto, né? Sabe como é que é? Filha pequena e tal. É, exatamente. Mas, uma clarinha. É válido. Pequeno não dá pra descansar muito, não. Uma clarinha por perto. Pois é, mas graças a Deus correu tudo bem. Clarinha tá muito fofa. Isso é o que conta. É o que conta, com certeza. E você passa, ouvinte amigo, a acompanhar a partir de agora o programa que é o mais jovem da emissora da Fraternidade, o Espaço Jovem, em 1400 AM e também em tempo real, através do site www.radioriodejaneiro.am.br. Lízia, qual é o tema principal do programa de hoje? Temos sim, compulsões, com a participação de perguntas feitas por jovens de várias mocidades espíritas do Rio de Janeiro. E hoje, dia 3 de novembro, claro, temos sempre o que contar na nossa linha do tempo histórica, né? É, enfim, fatos marcantes que a gente sempre relaciona em cada dia de programa. Começamos com o que, Elísia? Pois é, em 3 de novembro de 1992, Bill Clinton era eleito presidente dos Estados Unidos. A eleição do democrata Clinton pôs fim a 12 anos de governo republicano. Entre os presidentes, Clinton é o que sustenta o maior índice de aprovações desde a Segunda Guerra Mundial. Clinton, além de presidente, foi governador do estado do Kansas, do Arkansas. Além de presidente, Clinton esteve envolvido em causas sociais. Ele criou o fundo Clinton Bush, que ajudou a recuperar o Haiti de um terremoto ocorrido em 2001. Também no dia 13 de novembro, só que em 1507, Leonardo da Vinci era contratado para pintar o quadro que, posteriormente, foi conhecido como Mona Lisa. A Mona Lisa foi a mais notável obra do pintor renascentista. Hoje, a pintura se encontra no Museu do Louvre, em Paris. Ao longo dos séculos, a integridade do quadro da Mona Lisa passou por diversos apuros. Em 22 de agosto de 1911, por exemplo, a Mona Lisa foi roubada por um antigo funcionário do Museu do Louvre, Vincenzo Perugia. Em outra ocasião, uma mulher russa jogou uma xícara de café sobre o quadro, que só não foi danificado graças ao vidro usado para o proteger. E no dia 3 de novembro, também, só que em 1615, os portugueses expulsavam o exército francês do Maranhão durante a Batalha de Guaxinduba. Os franceses chegaram a nomear o território de França Equinocial, criaram o Forte de São Luís, nome dado em homenagem ao rei Luís XIII, e também foram os autores da primeira Constituição do Maranhão, que foi a segunda da história do Brasil. Após a guerra, Portugal e França firmaram um tratado de trégua que determinava que a França iria se retirar do Maranhão dentro de 2 meses. Lembrando ao ouvinte que o nosso programa agora é ao vivo. Estamos sempre com você todas as quintas-feiras, às 2 da tarde, com reprise aos domingos no mesmo horário. E você quer entrar em contato com a gente, mas ainda não sabe como? É fácil. Por telefone, ligue a partir de agora até às 3 da tarde desta quinta-feira, dia 3 de novembro, para o telefone de atendimento ao ouvinte da Rádio Rio de Janeiro, 3386-1400, 3386-1400. Nossa Sheilinha, Dona Oneida, Dona Nadir, aguardam a sua ligação. Você também pode mandar um e-mail para nós. Escreva para espaçojovem@radioriodejaneiro.am.br ou então através do site da rádio, o www.radioriodejaneiro.am.br. Você que tem Twitter, anote aí, twitter.com/espaçojovemsp. E tem também o nosso fax, que é o 3386-1444. Uma outra opção é a carta. Escreva para a Rádio Rio de Janeiro. O endereço é Estrada do Dendê, 659, Ilha do Governador, Rio de Janeiro, RJ. O CEP é 21-920-000. E seja qual for o modo de contato, por telefone, fax, carta, e-mail, Twitter, enfim, o que for, não esqueça de informar que é aos cuidados da produção do programa Espaço Jovem, bem como informe a idade e de onde você escreve, ok? Quiz. Bem, galera, tá na hora do nosso quiz, da pergunta da semana, né? A pergunta de hoje é a seguinte: qual o nome do fundador da Federação Espírita Brasileira, a FEB? Alternativa A, Augusto Elias da Silva. Alternativa B, Chico Xavier. Ou alternativa C, Geraldo de Aquino? Tchan, tchan, tchan, tchan. Qual será a alternativa correta? Letra A, letra B ou letra C? Você responde até a próxima terça-feira, dia 8 de novembro, através da nossa página dentro do site da emissora da Fraternidade, www.radioriodejaneiro.am.br. Lá é só você ir no link do programa Espaço Jovem, que fica bem visível na página principal, na página de entrada do site. E quando clicar nesse link, depois aparece a nossa página, é só você clicar na categoria Fale com a Equipe do Espaço Jovem, que fica bem visível no canto superior esquerdo da página nossa, da página do Espaço Jovem. Tem também o Twitter, no twitter.com/espaçojovemesp, o espaço sem cedilha. Tem também o nosso e-mail, espaçojovem@radioriodejaneiro.am.br, o espaço sem cedilha. Né? Na sua mensagem, claro, não deixe de informar seu nome completo e as suas formas de contato. E tem também o telefone. Você que quer responder por telefone, você tem até as 3 da tarde de hoje, quinta-feira, para ligar 3386-1400, 3386-1400 e deixar lá a sua resposta. Não é, Lízia? Claro, e aqueles que responderem a alternativa certa concorrem ao sorteio do livro Crescendo com Isabel, de Ana Maria Spranger, editora Leon Denis, e de um exemplar da revista Cultura Espírita, publicada pelo Instituto de Cultura Espírita do Brasil, ou ICEB. O ganhador desses brindes será divulgado no programa da próxima semana. Não esqueça e participe. Todo mundo participando. O que rola por aí? Vem aí o EGE, o Encontro de Jovens Espíritas de Barra Mansa. As inscrições estão abertas e podem ser realizadas até o dia 6 de novembro. O encontro ocorre no CIEP Professor Luiz Valerro, que fica na Colônia Santo Antônio, em Barra Mansa. Mais informações com Márcio Cristiano Santos pelo telefone 24-9826-0872 ou através do e-mail ejebm@bol.com.br. Já estão abertas as inscrições para a 22ª Comerge, Confraternização das Mocidades Espíritas do Estado do Rio de Janeiro, com o tema O Futuro é Agora, Por que te detens? O evento ocorre entre os dias 18 e 22 de fevereiro de 2012 e as inscrições podem ser realizadas até o dia 30 de novembro através do site cerge.org.br/comerge. E vem aí a 34ª Semana Espírita de Teresópolis com o tema Mediunidade, 150 anos do Livro dos Médiuns. O evento ocorre de 7 a 13 de novembro, no Salão Nobre da Prefeitura. A entrada é franca. Informações pelo site 13seu.org. Rádio Rio de Janeiro. Boa tarde. Espaço Jovem. E o tema do programa de hoje, acredite, é um tema que muita gente tem, nem sabe que tem muitas vezes, nem para para pensar que tem, enfim, infelizmente, né, acaba fazendo parte da vida de muitos. Estamos falando de compulsões. E para mostrar que esse tema é mais presente na nossa vida do que a gente imagina e do que a gente até gostaria de imaginar, recebemos com muita honra hoje a Iraci Campos, ela que é trabalhadora do Centro Espírita Joana de Ângeles Barra, o Seja Barra. Iraci, muito boa tarde, é uma grande alegria recebê-la aqui no Espaço Jovem pela primeira vez. Seja muito bem-vinda, Sinta-se em casa. Obrigada, Marcos. É um grande prazer estar aqui novamente na rádio e pela primeira vez no seu programa. Realmente, a gente se sente muito feliz com isso, com essa oportunidade de estar junto com os ouvintes. Boa tarde a todos os ouvintes, ao Guga, Lízia. Valeu. E assim, claro, a gente tem uma proposta bastante didática, era assim, começando do começo. O que seria compulsão? Como é que a gente pode definir isso? Compulsão é algo bem comum, né? A gente pensa que nada acontece próximo da gente, é bem comum. A compulsão, ela é um transtorno onde a pessoa passa a ter atitudes cíclicas, né? Onde passa a ter atitudes maníacas. E isso acontece muito de uma forma iniciante, sutil, e depois vai se agravando, que torna-se uma doença muito grave. Perfeito. Iraci, boa tarde, né? Primeiramente, seja bem-vinda. Boa tarde, Guga. A compulsão pode ser considerada uma doença? Sem dúvida nenhuma. É uma doença que traz comportamentos e distúrbios dolorosos, né? Porque é uma forma de compensação emocional. Então, é uma doença, sim. Lízia? Pois é, né? Complicado. Quais são as características, comportamentos de uma pessoa compulsiva, Iraci? Atitudes repetitivas. A gente pode até dar um exemplo. Vamos lá. Quando a gente fala que a pessoa tem o costume de checar muitas vezes as mesmas coisas, ela fica checando, checando, checando. É um ato repetitivo. Estou percebendo aqui alguém se entregando aqui. Não posso citar nomes, mas, né? Enfim. Prossiga-se. Posso completar? Pode, isso, por favor. Isso significa medo de ser descoberto, do seu interior ser revelado. Então, é uma forma de compensação, né, que a pessoa tem. No caso de vamos lá, do que a gente pode falar aqui? De alimentação. Sim. Alimentação. Isso acontece muito, né? A pessoa passa a comer compulsivamente. Primeiro, ela não olha se está com fome ou não. Simplesmente, uhum, ela vai comer. Por vontade. Ah, porque eu estou com vontade disso, vontade daquilo. Depois ela nem observa, mas tem vontade. Simplesmente, uhum, ela come compulsivamente, né? Passa a ser automático já, né? É um transtorno muito grande que ela tem, emocional. Então, uma substituição que ela faz por problemas emocionais que ela busca no exterior suprir aquilo que ela não encontra no interior. Né? Com certeza. E até voltando um pouco à pergunta anterior, né? Compulsão, sim, pode ser considerada uma doença. E muitas vezes é uma doença que esconde outras doenças. Ou até uma doença que puxa outras doenças. Até na figura, no meio, né? No meio... daqueles que lidam, que tratam, né? Existe esse problema, existe a figura da comorbidade, ou seja, é uma doença que vem a reboque de outra, né? de um outro transtorno, né? De um outro tipo de compulsão. Então, às vezes, a pessoa é compulsiva e ela não é compulsiva apenas em si mesma, né? Ela tem a compulsão, mas a compulsão ela é o carro-chefe de outras coisas que uma boa investigação médica, uma boa investigação psicológica vai mostrar. É sempre um transtorno psicológico, né? E sempre vem de um quadro emocional. Então pode ser acionado por uma pequena válvula. Às vezes a pessoa está numa conversa agradável com pessoas ou atitudes normais, ou vendo uma televisão, e uma única palavra que é acionada, que a pessoa ouve, às vezes ela, no meio de uma frase que ela nem percebe, pode acionar isso e ela começar a desenvolver a compulsão, né? Com certeza. É um emocional ali trabalhando. E geralmente a pessoa vem tratando disso de uma forma, às vezes, combatendo a mania, o ato repetitivo. E não adianta você combater o efeito se você não combate a causa. É, né? Verdade. Realmente é necessário um tratamento psicológico. A pessoa tem que procurar um psicólogo, tem que trabalhar as suas emoções, buscando qual é a causa desse transtorno, como é que desenvolveu, o que, que aconteceu, qual foi a válvula, o estupim que desenvolveu esse transtorno, né? E começar a trabalhar essas emoções para conseguir combater depois o efeito, né, de tudo isso. Com certeza, Iraci. Agora, um outro lado também, uma dúvida de muitos, certamente, é de que existe até um certo folclore quando se trata, quando se analisa, né, quando se vê, né, um compulsivo, né, a coisa só da mania, da excentricidade, há muita brincadeira em torno disso, né? Ah, olha o fulano, olha lá como é que ele é, as coisas que ele faz, enfim, o que ele faz de diferente, num certo prisma, chega até a ser engraçado, né? Mas só quem tem aquela compulsão sabe o quanto é difícil libertar-se daquilo. E que não há nada de engraçado naquilo que ele está fazendo. Não, ele faz porque algo maior do que ele exige. Exatamente, exige que ele assim o faça. É difícil traduzir isso para o público ouvinte, mas é mais ou menos assim que funciona. Daí eu te pergunto, Iraci, algum lado positivo, entre aspas, para quem sofre de compulsão? Não, nenhum lado positivo. Não existe uma doença que seja positiva na sua vida, né? Toda doença, ela vem gritando alguma coisa, ela vem buscando socorro, ela vem trazendo um alerta, porque alguma coisa tem que ser modificado. Alguma coisa não está bem, alguma coisa está em desequilíbrio, em desacordo com a natureza, com o emocional. Então, não há nada de positivo numa doença dessa. A pessoa, às vezes, tem um comportamento repetitivo de alguma coisa e não percebeu ainda o que está acontecendo, né? Às vezes a pessoa tem a mania da limpeza. Verdade. Então ela começa com a limpeza e batendo em cima daquilo, e limpeza, e vai lá e lava as mãos e faz isso, e limpa aqui, repete, limpa ali. E isso é a culpa. Né? Traduzindo, isso vem da culpa. A pessoa tem um quadro de culpa, o qual ela não detectou, ainda não conseguiu trabalhar, então ela procura limpar o exterior, porque o interior ela não conseguiu ainda trabalhar, não conseguiu mudar. Uma coisa que eu acho assim, interessante comentar, por exemplo, como você falou assim, às vezes tem pessoas que têm mania de limpeza. Então, por exemplo, uma pessoa que tem mania de limpeza dentro de casa, quem está em torno dela fala assim, nossa, como fulana é caprichosa, como fulana, né, gosta das coisas muito bem feitas, arrumadinho. Mas mal sabe ela. Mas não para pra pensar que aquele excesso é um problema, é uma doença, né? Então, gravíssimo. E às vezes não se dá conta disso. Então, assim, eu acho que tudo que vai aos extremos passa a ser um problema, né? Então você não pode ser caprichoso demais. Não é que você não possa ser caprichoso, mas o capricho demais, né? Você limpa toda hora, não pode ver nada, né? Aí deixa de ser o capricho. O capricho deixa de ser, exatamente. É um cuidado muito importante que a gente tem, não só com limpeza, como comportamento, como a estética, o seu exterior, o seu interior. Mas, nesse caso, até que ponto não é mais capricho, né? Tem um quadro, conheci uma pessoa que tinha esse transtorno, um quadro assim absurdo. Ela limpava toda a casa ficava impecável. Dentro da cuba, da pia, da cozinha, ela colocava uma toalhinha. Tinha que estar sempre limpinho. Ela modificou a casa, né, reformou e colocava a toalhinha. O box do banheiro dela, ela usava tapetes, florzinha, que era para deixar limpo, arrumadinho. E ela passou a tomar banho, lavar roupa, louça, no tanque de lavar roupa. Então, ela já tinha uma certa idade, tá? É uma pessoa de quase 80 anos. Então, chegava na hora do banho, ela ia lá, tirava a roupa, subia dentro do tanque e tomava na torneira de água fria, que era para não sujar, não desarrumar o box do banheiro. E depois ela ia limpar esse box novamente. Então, você vê o quadro, a gravidade. E começou com uma simples limpeza, de limpar, por exemplo, uma cuba da pia da cozinha. Aí veio a ideia da limpeza e depois a toalhinha. E olha o quadro. A coisa vai num crescente, Iraci. Realmente começa como algo que simples, né? Que ninguém é simples. Se dá conta, né? A própria pessoa não se dá conta, acha normal. O mais curioso nesse tipo de processo é que, para quem é compulsivo, tudo que ele faz tem um sentido. Por mais estranho que possa ser, por mais bizarro, né, que seja, tem um sentido, tem uma explicação lógica. Só na cabeça de quem tem, entendeu? Só na cabeça de quem faz. Então, a coisa é tão grave, tão séria, que muitas vezes a pessoa ela começa a defender aquilo. Exatamente. Ela começa a defender. Uma coisinha sutil. Quando questionada, ela, quando indagada, quando, né, pressionada em relação àquilo, ela começa a defender com unhas e dentes, muitas vezes. E a situação chega a um inimigos, ponto. Né? Porque o hábito distorcido, ele se enraiza a tal ponto na vida daquela pessoa que ela não faz mais diferença entre aquilo que seja, digamos, normal e o que é provocado pelo transtorno. Passa a ser tudo uma coisa só. Passa a ser prioridade aquele comportamento repetitivo, porque o que ela acontece? Começa com uma coisa sutil e depois aquilo vai crescendo. Então, quando alguém fala, olha, você está fazendo muito isso, que mania que você está agora, a pessoa defende isso, não, justifica. Mas começa a chegar um ponto que ela começa a despertar, que ela está justificando, só que daí já tomou uma proporção tamanha que ela não consegue parar. Exato. Então, ela mesma já começa a dizer, mas eu não consigo não fazer, eu não consigo não sei o quê. Então, eu conheci uma pessoa que ela chegou a um ponto da preocupação da higiene, que além dela lavar as mãos toda hora, ela limpar, usar aquele gelzinho, o álcool, ela passou a usar luvas. Opa. Porque ela não tocava em nada. Eu atendi uma pessoa assim, no atendimento fraterno. Numa situação, ela falou, eu não aguento mais, porque eu vi que eu fiquei escrava da limpeza. E a gente começou a trabalhar, e isso é o quê? É a culpa que ela tinha tão grande que depois, quando a gente começou a trabalhar esse quadro psicológico e espiritual, né, porque é a união dos dois, aí a gente conseguiu fazer aquilo ser exteriorizado para poder se trabalhar, que era uma culpa que ela tinha, que ela carregava desde jovem e que ela já estava com 45, 40 e poucos anos, em torno de menos de 50 anos, mas chegou a um ponto extremo, né? Então, quer dizer, você tem que trabalhar os dois lados. Com toda certeza. Eu soube de um caso de uma pessoa que levava 2 horas ou mais para tomar banho, e algumas, né, algumas dessas pessoas tinham até um ritual, né? Tirar a roupa 7 vezes, aquela coisa assim, né? Mas é muito comum. É, né? Tirar a roupa 7 vezes, muito comum ter aqueles nesse rituais. Caso. E se perde, começa tudo de novo, né? Olha a angústia que não deve ser um caso desse. É muito doloroso, porque a compulsão, ela é uma doença grave. E se ela não trabalhada, ela corre anos, mas se ela não trabalhada, ela vai aumentando e pode levar a pessoa ao suicídio. Porque chega um ponto de tormento, de tortura, que ela não suporta mais aquela situação e leva ela ao suicídio. Ela querendo acabar com aquilo, né? É verdade. Ela se tira a própria vida. Chega uma hora que cansa. Normalmente, quem passa por esse tipo de problema acaba sentindo um grande cansaço depois, né, que os realiza, né, que realiza esses rituais, enfim, depois que realiza as compulsões. É muito comum um cansaço absurdo, porque dá um trabalho enorme, acaba dando um trabalho gigantesco. É verdade. O tempo que isso passa a tomar na vida da pessoa, há casos de pessoas que acabam parando de trabalhar, de estudar, de fazer tudo. Acabam, em casos mais extremos, né, vivendo o dia inteiro só para a satisfação daquelas compulsões, daqueles transtornos. Exatamente. É doloroso demais. E as pessoas que convivem com esse quadro, ela precisa aprender a auxiliar a pessoa. Não é combatendo a ação, a atitude, esse movimento repetitivo, mas é buscando resolver, solucionar, buscar respostas para o conflito emocional que essa pessoa vive. Então, esse conflito é que vai ser solucionado para que ela consiga resolver a ação e diminuindo esse quadro da ação repetitiva. Com certeza. A gente tem aqui, antes do intervalo, só rapidamente uma pergunta de um ouvinte, o Paulo Roberto de Santa Cruz. Ele pergunta se esse tipo de situação, né, compulsões, esses transtornos, podem ser consequência de outras encarnações. Pode haver alguma relação espiritual também? Claro, porque desde que é um problema emocional que a pessoa tem, ela já traz na bagagenzinha dela o quê? A culpa, o ressentimento, o medo, a insegurança, a mágoa, coisas que a gente traz de outra encarnação. E quando a gente está nessa, se você for observar, esse transtorno começa depois da adolescência, né? Os quadros são desenvolvidos geralmente depois disso. E o que é? É quando o espírito ele ele está aqui, né? Tá mais encarnado do que desencarnado. Exatamente. A cortina já está fechadinha, né? E aí ele está externando a personalidade, as dores, as deficiências, né? As angústias que ele traz de outra. Então, a criança, se você observar o comportamento da criança, tem já algumas situações de reclusão. De reclusão. E é aquilo que eu falei no comecinho, uma válvula vai fazer, né, impulsionar esse quadro. Então, ele vai passar a desenvolver. Por isso que a gente diz, é um quadro, muitas vezes, de auto-obsessão, é um quadro de fundo totalmente emocional, né? Não é simplesmente uma coisa exterior, é totalmente interior do ser e que precisa trabalhar. Mas você só vai conseguir trabalhar se você conseguir trabalhar o seu emocional. Não adianta você falar, eu vou fazer uma regressão para buscar na minha vida passada, ou que não precisa fazer a regressão. Basta você fazer um tratamento espiritual, um tratamento psicológico, que você vai começar a observar o seu comportamento repetitivo, não estou falando da compulsão, o seu comportamento repetitivo antes de você desenvolver esse quadro, das ansiedades e angústias que você tinha, a resposta que você dá à vida quando se apresentam problemas e conflitos. Maravilha, então. A gente está conversando com a Iraci Campos sobre o tema compulsões, entre outros assuntos. O Espaço Jovem faz uma rápida pausa para o nosso intervalo. Voltamos já já. Espaço Jovem. Espaço Jovem. Bem, galera, estamos de volta com o programa mais jovem da emissora da Fraternidade, o Espaço Jovem, em 1400 AM e também na telinha do seu computador. Já acessou o nosso site? Ainda não? Então não perca tempo. Acesse www.radioriodejaneiro.am.br e confira tudo sobre o que é a emissora da Fraternidade, o seu trabalho já há 4 décadas, há 40 anos, em prol da divulgação do Espiritismo, no caso, né, tanto pelo rádio como mais recentemente através da própria internet, de uma forma didática, popular, objetiva. Você vai saber todas as formas de ajudar a emissora a manter este ideal, todas as campanhas existentes em prol da manutenção da sua programação espírita, com especial destaque, claro, para o Clube da Fraternidade. E é lógico, você poderá ouvir a gente. Você poderá ouvir o Espaço Jovem além de toda a programação da emissora, 24 horas por dia, online, em tempo real, de qualquer lugar do mundo. Bastando para isso você clicar no link Ouça Agora, que fica bem visível na página principal, na página de entrada do site. E você, ouvinte do Espaço Jovem, não deixe de conferir o nosso cantinho, a nossa página dentro da página da rádio. Para isso é só você clicar no link do programa Espaço Jovem, fica lá o link Espaço Jovem, na página principal da emissora, no canto esquerdo, só você procurar lá e clicar. E aí você tem acesso à nossa página com várias informações, dicas, curiosidades, áudios de programas anteriores. Você que perdeu algum por algum motivo, tem vários lá à sua disposição. Enfim, e claro, os meios para você também nos contatar. Né? Tem lá a opção, né? Você clica na categoria Fale com a Equipe do Espaço Jovem e aparece lá a caixa de texto para você mandar a sua mensagem, o seu recado para a gente, ok? Então, não perca tempo, acesse já www.radioriodejaneiro.am.br e confira, ok? Bom, Jovem Espírita vive de brisa, Guga? Claro que não. Pois é, Jovem Espírita tem que correr atrás. Por isso, nós damos uma forcinha nas nossas notas de utilidade jovem. Começamos com o quê? Bom, nós começamos com a Defensoria Pública da União no estado do Rio de Janeiro. Ela está abrindo oportunidades de estágio para estudantes de direito. As inscrições já estão abertas e podem ser realizadas até o dia 16 de novembro, através do site dpu.gov.br ou presencialmente de segunda a sexta-feira, das 8h30 da manhã às 4 da tarde, na sede da Defensoria Pública, que fica na Rua da Alfândega, número 70, no centro do Rio. Lízia. A Câmara Municipal de Itaboraí está oferecendo 49 vagas em concurso para os níveis médio e superior. As inscrições já estão abertas e podem ser realizadas até o dia 14 de novembro, através do site fibc.org.br. E o CODESP, o Consórcio Intermunicipal para Desenvolvimento da Saúde Pública, está oferecendo 279 vagas para cargos de vários níveis. As inscrições podem ser realizadas até o dia 17 de novembro, através do site consulplan.net ou nos centros de atendimento ao candidato da Consulplan, entre 9 da manhã e 4 da tarde. Os endereços podem ser encontrados no referido site. A todos os interessados, então, muito boa sorte em relação a tudo aquilo que estamos divulgando, ok? Lízia, turma dos aniversários está cheia, está mais tranquila nessa semana, como é que está aí? Eu acho que tá de bom. Pessoal de novembro. Tá de bom. Ah, nosso aniversário, peraí. Claro. Olha só, dia 4, né, de novembro agora, é o Hernani Alves dos Santos. Conhece, Marquinhos? Isso aí, também, um grande colaborador da rádio. É. Parabéns. Uhum. Dia 5, nós temos aqui uma grande amiga, que é a nossa Cristina Delia. Né, parabéns. Que parabéns, Crisinha. Verdade. Nossa Cristina coordenadora Delia, aqui dos nossa coordenadora de produção da rádio. Isso. Parabéns. Cris, parabéns. Tudo de bom. Saúde e paz. Você merece hoje e sempre, viu? Então, por hoje é só. É, eu quero parar. Hoje não tem muita gente, não. Não. Novembro, acho que nasceu pouca gente. Posso fazer uma observação rapidinho? Por claro. Favor. Amanhã, dia 4, também é aniversário da Camila. Ei, parabéns, Camila, Camilinha. A namorada do meu nosso bebê. Gustavo. É a sua tica? Sim, sim. É, a tica. Namorada do nosso Guga, parabéns, Camila. Camila. Tudo de bom, felicidades hoje e sempre. É. Parabéns a todo mundo que aniversaria hoje, dia 3 de novembro. Uhum. Todo mundo que aniversaria na nossa reprise no dia 6, né, domingo. Uhum. E, claro, muitas, muitas felicidades. Muitas alegrias, tudo de bom hoje e sempre para vocês. É, voltando um pouquinho a Mônica, dia 31, né? Ah, a gente também? Falou, Mônica Cristi, 31 comunicadora passado, do Mulher Brasileira isso, também. Beijo, parabéns, Moniquinha. Mônica, valeu. Dia eu dei parabéns de novo, viu? Isso aí. Agora sim, nosso ouvinte, Nise. Agora sim, agora são os abraços, que é a Maria Aparecida de Belfor Roxo. Beijo, Maria Aparecida, para você. O seu Isaldino tá sempre com a gente aqui, viu? Um beijão pro senhor. Dirce de Nova Iguaçu, ela quer, olha aqui, olha. Ah tá, depois a gente entra em contato. Depois a gente passa pra ela aqui. Valeu, Dirce. Acho que é do, né, da... Nas notas jovens, é, né? É, em relação a uma outra nota divulgada anteriormente. Então, aqui, para Iraci, de Campo Grande, a Xará nossa aqui, um abraço para todos os amigos do Isaac Lima, de Campo Grande. Um beijo para você, viu? Ana Maria e Vera Lúcia, do Fonseca, um abraço para os jovens. Para vocês também, viu? Fonseca, minha área lá em Niterói. É, da terra do Marquinho agora. Pois é. Né? Sua nova terra. Isso aí. Beijo, gente. Maria Helena, de Jacarepaguá, está dizendo que não perde esse programa, Espaço Jovem. Ela é uma jovem de 86 anos, que coisa bonita, viu? Estou enriquecida com a presença do professor Carlos. Semana passada. Então, mas não tem problema. A gente hoje, né, tem mais convidados aqui também. Priscila do Caxambi, beijo para você. Obrigado, Priscila, pela sua participação. Um beijão e valeu. Participa sempre. É a Tânia Regina também do Caxambi, beijo para vocês. Obrigado, Tânia. E para aqui, o nosso e-mail é a Jéssica dos Santos do Carmo. Beijo para você. Obrigado, Jéssica, pela sua participação. Uhum. Obrigado, claro, hoje sempre pela participação de todos vocês, né, de todos os amigos ouvintes. Obrigada. Cada vez mais, né, para fazer um Espaço Jovem a cada semana melhor. Isso. Continue participando. A gente gosta muito, viu? Participe. Quiz. Bem, galera, voltamos a falar do quiz, né? Para você que ainda não ouviu, a pergunta da semana é a seguinte. Qual o nome do fundador da Federação Espírita Brasileira, a FEB? Alternativa A, Augusto Elias da Silva. Alternativa B, Chico Xavier. Ou alternativa C, Geraldo de Aquino. Qual será a alternativa correta? Letra A, letra B ou letra C? Você responde até a próxima terça-feira, dia 8 de novembro, enviando uma mensagem para a nossa página dentro do site da emissora da Fraternidade, www.radioriodejaneiro.am.br. Lá é só você clicar no link do programa Espaço Jovem e logo depois na categoria Fale com a equipe do Espaço Jovem para deixar a sua resposta. Você tem também o Twitter, no twitter.com/espaçojovemesp. Você tem também o nosso e-mail, espaçojovem@radioriodejaneiro.am.br. Lembrando sempre que o espaço é sem cedilha. E, é claro, o nosso telefone de atendimento ao ouvinte, 3386-1400, 3386-1400. No caso, por telefone, apenas hoje, quinta-feira, dia 3 de novembro, até o final do programa, até às 3 da tarde. Na sua mensagem, informe obrigatoriamente o seu nome completo e as suas formas de contato. E aqueles que responderem a alternativa certa concorrem ao sorteio do livro Crescendo com Isabel, de Ana Maria Spranger, da editora Leon Denis, e de um exemplar da revista Cultura Espírita, publicada pelo Instituto de Cultura Espírita do Brasil, o ICEB. O ganhador desses brindes será divulgado no programa da próxima semana. Liga pra gente, viu? Todo mundo participando, hein? E voltamos a conversar com a Iraci Campos, ela que é trabalhadora do Centro Espírita Joana de Ângeles da Barra, o Seja Barra, e conversa hoje conosco sobre o tema compulsões, entre outros assuntos. Iraci, antes da gente retomar o tema, claro, muita gente busca saber informações sobre os centros, né, dos nossos convidados. Você pode passar algum contato, endereço, telefone, site, enfim? Claro, é Centro Espírita Joana de Ângeles Barra, é o Seja Barra. Ele fica na Avenida Gilberto Amado, 311, ali no comecinho da Barra da Tijuca. Tem alguma referência ali que você possa deixar? Tem, entrando, é próximo ali à Rua Olegário Maciel, entrando ali pela Olegário Maciel, como quem vem da Avenida da Praia. Sim. É só chegar no canal, virar à direita na metade da segunda quadra. Tá ótimo. Posso deixar o telefone? Por favor, algum telefone, site, enfim. O telefone de lá é 3139-3589-8606-3589. E o site de lá é www.sejabarra.org. Você pode entrar em contato também pelo e-mail contato.sejabarra.org. Ótimo. E só também, né, só para repassar, parte de evangelização, mocidade, atividade nesse sentido, existe lá no momento e em qual dia? Todos os dias a casa funciona, né? Na segunda-feira a gente trabalha com autocura. Sim. Isso. Depois, às quartas-feiras, 15h30, 20 horas, nós temos reuniões públicas. E na quinta-feira nós temos cursos na casa até às 22h15. Sim. E a gente tem o grupo jovem às 20 horas. É um grupo jovem. Na quinta-feira. Na quinta-feira. Perfeito. Tem o grupo jovem que estuda livros dos espíritos, temas atuais, livro dos médiuns. É uma turma assim, super dinâmica, animada. Tem grupo jovem de música, grupo jovem de teatro. Tem uma galerinha assim, super batalhadora super ali. Super ativa, né? Muito, muito. Isso é bom. E evangelização que acontece aos sábados, às 10 horas da manhã. Também já não tem mais espaço lá para evangelização. De tanta procura, né? É. Coisa boa, isso, né? Isso é bom, ela isso é bom. Cheia, né? Isso. Demanda, isso é ótimo. Nós temos curso às 21h10, que é transmitido online, né? Você pode acessar a internet. E esse curso é transmitido sobre conflitos existenciais, que vem falando também aí de compulsão, a área psicológica e espiritual. É maravilha. Muito legal. Muito bom. Que bom, Iraci. Bom, dando sequência então ao nosso tema, dentro da doutrina, existe algum item que pode ajudar a gente a entender melhor essa questão da compulsão? Como é que o Espiritismo vê esse assunto? A compulsão, ela vem de um quadro também obsessivo. Por quê? Porque você traz as emoções em conflitos dentro de você. Quando você começa a desenvolver a auto-obsessão, porque não deixa de ser a auto-obsessão, né? Você também está se afinizando, né, a irmãozinhos, a entidades, a espíritos que têm a mesma sintonia vibratória, o mesmo conflito. Aí a pessoa pergunta assim, mas então compulsão é obsessão? Não, mas pode ser induzido. A pessoa pode achar que a compulsão é somente um quadro obsessivo. Não é. É uma doença. Também é que se afiniza a obsessão. Começa com auto-obsessão. Como pode ser sugestionada por espíritos ali e você passa a desenvolver aquilo, né? Aquela atitude, aqueles atos repetitivos. Então, aí sim, isso você estuda dentro do Livro dos Espíritos, dentro do Livro dos Médiuns, a auto-obsessão. Uhum. Perfeito. É possível o compulsivo largar esse vício, largar a compulsão? É possível, sem dúvida nenhuma. Depende do estágio que se encontre, né? Geralmente, quando é um estágio um pouquinho mais avançado, a pessoa não consegue... Perde o controle sobre... Totalmente. Somente com tratamento psicológico, indo a um psicólogo, fazendo todos os quadros. E o tratamento espiritual, que ajuda muitíssimo. A pessoa não tem noção, porque começa a fazer os desligamentos do externo para trabalhar o interno, né? Então, a pessoa tem um auxílio muito grande. Agora, quando a pessoa tem um quadro compulsivo já mais leve, é possível ela conseguir trabalhar sem um psicólogo, com um tratamento espiritual, mas trabalhando sim as suas emoções. Então ela tem que aprender a fazer um mergulho interior para ver as dificuldades emocionais que ela tem, porque isso passa a ser um quadro de insegurança, né? Muito bem lembrado. Eu ia te perguntar exatamente sobre isso. Existe essa questão de dizer, o fulano é só um pouquinho compulsivo? Existe esse... Dá para medir? Se ele é... Se é muito compulsivo, se é só um pouquinho... Isso é um transtorno que a pessoa tem. Ou seja, ela tem uma substituição. Você não vai medir o pouquinho. Você vai ver que a doença está se desenvolvendo. Então, ela pode estar numa forma um pouquinho mais sutil, como uma forma já mais pesada, aprofundada, né? Então, é o alerta que começa aí. Olha só, eu tenho que me cuidar. Eu tenho que fazer alguma coisa, porque não está legal assim. É uma chamada desenvolvendo, de atenção, né, para aquilo. E se é uma coisa sutil, é um pouquinho só, esse pouquinho só já está atrapalhando. Porque você chega, por exemplo, você chega num local, numa mesa, e você tem que arrumar tudo que está na mesa. Aí você vai sair, você tem que arrumar. Olha o tempo que você está perdendo. E às vezes aquilo já está tudo arrumadinho, tudo organizado, né? Então, são as manias, ou seja, doenças maníacas que a gente tem. Com certeza. Agora, existe algum tipo de semelhança entre compulsão e dependência química? guardadas as devidas proporções? Sim, porque os dois vêm do ato da compensação, né? A pessoa está compensando alguma coisa. Quem tem uma dependência química está em compensação, né? Está compensando alguma coisa, buscando o externo, porque não se resolve no interno. E quem também tem o quadro da compulsão, é o toque, a mesma coisa. É perfeito. A compensação. Quero aqui agradecer imensamente a vinda, a presença da Iraci Campos, ela que é trabalhadora do Centro Espírita Joana de Ângeles Barra, ou seja, Barra, e conversou conosco sobre o tema compulsões, entre outros assuntos. Iraci, muito obrigado. Algum recado final para quem nos ouve? Obrigado, Marcos. Obrigado pela oportunidade, obrigado pelo carinho. Um beijo grande a todos os ouvintes, buscando que vocês despertem um pouquinho mais ao interior as suas emoções, porque quando a gente consegue trabalhar as nossas emoções, a gente estará trabalhando os nossos conflitos e buscando um equilíbrio. E a pessoa que trabalha as emoções, ela consegue ter paz, né? Com certeza. É isso aí. Nesse finalzinho, só divulgar o site de uma associação que existe aqui no Rio de Janeiro, que trabalha com apoio a pessoas que são portadoras de compulsões, né? Principalmente transtorno obsessivo compulsivo, TOC e a síndrome de Tourette. É a RioStock, o site é www.riostock.org.br. Vou repetir, www.riostock.org.br. É só acessar e conferir lá todas as informações, ok? Conversamos com Iraci Campos, aqui no Espaço Jovem. Rádio Rio de Janeiro. Quiz. Bom, galera, voltamos novamente a falar do quiz, só que agora para dar resposta do quiz da semana passada. Bom, perguntamos o seguinte na semana passada. Na época do Império, aqui no Brasil, começaram a ser traduzidas as obras básicas da codificação espírita. Diante disso, perguntamos o seguinte. Quem realizou a primeira tradução de O Livro dos Espíritos para a língua portuguesa? E aí, Elise, qual é a alternativa correta? É a letra C, Joaquim Carlos Travassos. E quem ganhou? Quem ganhou foi um menino, é o Isaldino, aqui da Ilha do Governador. Parabéns, Isaldino. Muito bom. Você irá ganhar um exemplar do CD Consequência, do Grupo Espírita Arte e Consciência, e também um exemplar da revista Cultura Espírita, uma publicação do ICEB. Nós entramos em contato com você para divulgar como você pode retirar o seu brinde. Ok, Isaldino? Parabéns e obrigado a todo mundo pela participação em mais um quiz. Espaço Jovem. Fim de papo, Guga. Fim de papo, fim de Espaço Jovem, galera. Sniff, sniff, mas o bom é que semana que vem estaremos de volta, não é isso? Exatamente. Na quinta-feira o programa ao vivo e aos domingos a reprise, ambos às 14h. E quem quer entrar em contato conosco, Lízia, como então, fazer? Então, anote o nosso site aí primeiro, olha, www.radioriodejaneiro.m.br. E o nosso e-mail é o espaçojovem@radioriodejaneiro.m.br. Lá deixa seu nome, sua mensagem e participe. Tem também o Twitter, em twitter.com/espaçojovemesp. Participe! Espaço Jovem é um programa produzido por André Luiz Coutinho, Gustavo Rezende, Lízia Nascimento, Márcia Coelho e eu, Marcos Leite. Na técnica, a competência de Valdeci Ferreira. Tchau, galera. Até semana que vem. Tchau, galera. Fiquem com Deus e até semana que vem. Beijão. Tchau, galera. Até semana que vem. E é claro, como sempre, mantemos contato. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Espaço Jovem. Um programa dedicado ao jovem da emissora da Fraternidade.